servir. Caguei, eu escuso de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele se funcionar. Recordo o acordo do corda ao despertador e ponho aquilo que eu tiver de pôr. A cortisona acaba por bater e as manchas a pegar. Eu vou morrer. Oh,